Na manhã de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região nordeste de Foz do Iguaçu quando foi surpreendida pelo comportamento do motorista de uma Hilux Triton com placas de Guarapuava. O motorista evadiu-se assim que percebeu a presença da viatura. Foi perseguido e acabou abandonando o carro no Jardim Dourado, como conta o soldado Romar da RPA do 14º. Bom, em vista estavam patrulhamento, intensificando a patrulha no Jardim Dourado, Lagoa Dourada, haja vista em virtude de problemas com furtos e roubos na residência, nas proximidades. Quando nesse patrulhamento se deparamos com um veículo vindo em nossa direção, óbvio, está a viatura, o mesmo acabou entrando em uma rua para a direita. E a hora que ele viu que nós visualizou a nossa intenção da abordagem, o mesmo empreendeu fuga, fazendo a direção perigosa e por dentro do bairro Lagoa Dourada, onde ele foi para o Jardim Dourado e logo para frente, ele vendo a intenção nossa da abordagem, que nós estávamos quase no encalço dele, ele acabou abandonando e adentrando uma residência abandonada e em seguida acabou pulando para outros e conseguiu fugir. Aí após isso foi checada a placa do mesmo veículo que havia sido tomado em assalto na região de Guarapuava na data do dia 14, agora de maio. Omar, a intenção de vocês é patrulhamento, mas cada caminhonete que cruza o caminho de vocês desperta atenção, né? Exato, não só caminhonete como todos os outros veículos, mas hoje caminhoneta está em foco, muito roubo de veículos brasileiros, tantos paraguaios, e o dia a dia na rua é isso, abordar, e quem estiver andando certinho não vai ser prejudicado. São somente pessoas de má índole que estarão... serão abordados e vai ser feito, usado o rigor da lei para eles. Agora o encaminhamento, a entrega aqui na sexta STP? Exato, agora é só fazer o BO e entregar aí, conseguir contato com uma empresa construtora na região de Guarapuava. A caminhonete com registro de roubo permanece no pátio da sexta STP aguardando o legítimo proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.